comunicar o senhor de identificação desse voo que agora vai mais um para o dia de voo, já do 5-0, a gente vai zero, mais zero. Thank you.

contato da uma decolagem, o trator da 3.7, após o incidente que você saiu para Sub-1, condição coral. Ok, mantendo a prova até 3.000 pés após perfuração 1, 6327. Zero graus, Hotel Serol da Barra, Hotel, vai prosseguir vai ser encerrado, tá ok? Thank you. Isso de saída com o voo na esquerda, 600 metros aqui. Passagem vai fazer aqui, ingresso ao corredor Pente, através do Paris, corredor Interlagos e o passageiro Alcântara. 169 da posição autorizada de falar, 190 graus 169. Eu acho que é mais Tá pode rodar um teste de detecção com oral da unidade de vida? Papai do Índio, Papai Mãe, se você me dirige um exame 5-0, direção 9, momento de intercepto, chegada bomba de ouro. contato conhecido do Sotô, chame o Sotô que está tendo a contar com o Zé Barra Grande. Pode passar nenhuma. Vai reportar o bom senhor. Mais para 2509. Desça para 1903, também podem ir lá, pode ser um espera com o número pela esquerda e recorde 30.906. PS já está na capacidade da imagem, quem é? Tem, desça para 1903, e curva pela esquerda, recorde 30.906. Thank you. destino, seria a PRT 1990. E o Lepa pelo Bravo. Tráfego na hora 30 milhas, ponto 10, estação de 2004, Rio Pé. Para já. Dentro do tráfego, Lima Quilo Bravo, graças. Estação de ação, tráfego 12 horas, 28 milhas, como norte, autor 3507, para o divisão 115, com carro 402. A margem de divisão de doutora 1909, tráfego de proteção na aproximação, estação de horas 1 milhas, agora na próxima 2007, com carro 208. Cancelado, eu não faço após final. Aonde está parado?